O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Lúcio CDs. Sua gravação luxuosa e perfeita. Deixa eu começar assim no casota pra você. Só quem sabe canta aí, canta aí. Você. Pra se falar de amor. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais. Cadê as mulheres sinceras? Outra alguém. Você feriu meu sentimento. Como é que é? Eu quero ouvir. Mentiu, me usou e não quer mais. Como é que é? As mulheres que estão à procura de um novo amor, de um novo amor, canta aí! Outro amor. Diz de novo, vai! Outro amor. Outro amor. O homem do alô chegou. DJ Elias, eletricista, está aqui com a gente. Um abraço aqui do Tom. Tom Máximo. E agora? Por tanto tempo procurei sentir um grande amor assim. Procurava por alguém que me desse amor. Mas sinto que você não quer. Tem medo de se entregar como eu quero você. Você queria, papai? DJ Tom. And listen to this fat bass. Sente dentro do coração a paixão. Meu amigo Valdir, sua esposa Patrícia, curtindo a carroça. Alô, Silva! Alô! Tom, tom, tom, tom, tom, tom. Te encontrei, toda pessoa. Aqui com a gente, um abraço pra você aqui do Tom. DJ Tom, DJ Tom. Vem cá minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Meu amigo Júlio Regi. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu. Salinas, isso aqui também com a gente. Um abraço pra você aqui do Tom. Olha, o meninão chegou. Alô, carroça festa. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. E aí, gato? Ela está me fumando. E aí, gato? Eu acho que ela está afim. E amigo Milton Donado, Renatinha e Arroz, um abraço! E a galera sem limite do Marajó! Quando lhe fala de amor, tinha que ser de lá, né, José? E um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Alô, as Marias! As Marias também estão aqui com a gente. Um abraço pra você. Alô, Gelé! É você! Amigo Tota também, um abraço do Tom! Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega funk. Eu quero virar! Eu quero virar! Joga pra cima, joga a mãozinha, joga a mãozinha, joga a mãozinha, e bate na palma da mão, e bate na palma da mão, e bate, e bate. Um, dois, três. Se você pretende viver um grande amor, sou seu amigo, eu sou o seu cantor, seu poeta amador, seu compositor, do seu corpo escultor, seu surfista, seu mergulhador. Detonando todas. DJ Tom Máximo, o melhor DJ. Rapaz, mas eu não ouvi aí, Cavanhaque, fala pra mim. O melhor. Ele, meu parceiro Charlie dos Manás, Mesquita também, todo mundo aqui da Luxuosa. Alô! E aí, Cazota? Sou. Oi? Sou louca por ti. Meu desejo é você. Tom, tom, tom, tom. Nunca te esqueci. Não adianta mentir, enganar o coração. Por mais que eu quisesse, você é minha. E Anangílio, Paulo, Leste Marquinhos, Denilson e a parte bebeça da comitiva carroça, velho. Nós, no furacão do som. E aí, Camila, show! Meu primeiro amor. Nossa amiga Nádia, a mulher que sabe tudo de aparelhagem. Sicone toca pra ela, a luxuosa irá. Furacão de som. Olha o Juarangê! E amigo Digo também. Um abraço pra você. Ele que tá providenciando as ferramentas Sonic. É verdade. Um abraço! Meu amigo Rei do Gado também. Ele, sua primeira dama. Um abraço pra você aqui do Tom! DJ Tom! E os solteiros e casados da Cisa, rua de Guaraci! Posso tocar mais uma? Mais uma! Mais uma! Mais uma! Quem se lembra? Quem se lembra? Quem se lembra? Indiscutivelmente. Quem se lembra? Assim, um, dois, três, já! Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado. Alô, Anderson! Empolgados da nave do som. Os carroceiros lá do... Viado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão. Dançando com emoção, uma linda canção, aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ter a consequência de não tê-la comigo, mas com meu coração. Por favor, não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Você se machucou porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão. Aqui é quando a mulher se lembra do primeiro amor dela. O casal digital, a Leila. Primeiro amor. Meu amigo Charles Santana de São Sebastião de Boa Vista. Daniel Salvaterra Simão, o rei do camarão. Vi você passar, me apaixonei no teu, no teu olhar, coração falou que você, só você é meu grande amor. Esperei você, esperei você voltar. Minha paixão, você não voltou. Coração ficou na triste solidão. Se um dia eu te encontrar, vou poder te falar o quanto eu te amo, és minha paixão. És o meu primeiro amor, hoje tão feliz. Quero te encontrar e te namorar. Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou um maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso. Alô, Geleia, você lembra de onde? De onde? Faz você dançar, príncipe negro. O som que faz você lembrar de alguém, uma paixão. E aí, Dorival? De quem é de eu, sou Ediel. O som vão tocar seu coração. O som que faz você lembrar de alguém. Hoje eu tô com o Apolo e o Babuína aqui. Um do lado esquerdo, outro do lado direito, meu amigo. O som vão tocar. Tá naquela base. Sinta esse amor, vem balançar. O Rolos. Empresário Rolos de Potiguar e a sua comitiva. Show de som vai começar. Príncipe Negro vai tocar. Quero mais. A emoção, a flor da pele. Mais uma. Da pele. Mais uma. Mais uma. Mais uma. No casoto, eu quero ouvir, eu quero ouvir. O teu jeito de ser me enlouqueceu de vez. Quero ouvir. Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Meu amigo Maiquinho, Guarujo de Vila da Barca, o Antônio, todo mundo e a esposa Renata. Que eu mais preciso é te conquistar. Meu amigo Roberto lá de Maracanã, isso aqui comigo. Bora, Roberto! E aí, De Souza? Você me fez sentir. Não teve. E o mochila do Sindicato dos Cachorrões. Mas eu não vou desistir. E tá sedutor? Do Açaí Pai Dégua tá na área. Vai. Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. E amiga Kátia, um abraço pra você aqui, Dudu. Eu tava com saudade de você aqui na carroça. Alô, Cris! Eu quero assim, eu quero assim, assim, assim. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, não termine isso agora. Meu amigo Amarelo, embora. Esse tem meu respeito e é considerado aqui, Gutu. Alô, Amarelo! Vereador Fábio. Desculpa, e o seu assessor, Mauro. Engano. E o Paulo Luciana. Acesso grande, o seu assessor. É fã do trabalho lá de Sul do Dono. Minha vida não faz sentido. Sem você corro perigo. Te peço agora, por favor, me perdoa, meu amor. Thank you.

de novembro, gente. A dona da noite chega e você é o nosso convidado especial. Bora dançar agarradinho? Quero começar minha saudade com essa. Veio feito nuvem, numa ventania. Lúcio Cedês. Chega de paixão, tarde de verão, chovia. DJ Tom. Entrou pelos meus olhos, sutil e tão fugaz. Fera fugitiva numa tentativa de... Um abraço aí ao Neide das Carteirinhas. Relaxou meus nervos. Poeta Nandilha, Neste Marcante, Paulo, a Barbearia Travares, Lá de Mosqueiro, curtindo a carroça. Um abraço. Pecado. Colhe o zorro na área, meu. Deus pode. Essa é a velha guarda considerada. Relâmpago e viril. Fronteira Jabaité, o Kiko Fã, Thalia, Dadilho, Celeste, o Igor e a Luan. Teus sonhos, o África, o Bailson. Sentimentos, orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah. Nuvem passageira, inverno de paixão. Aldílio do amor de primavera. Da pesca, Shirley. Vereador Gerson. Valente. Rogério. Daniel. Navegar. Cachoeira do Arari. Regar teus sentimentos. Orvalho de amor. Aqui está a superação em aparelhagem. A carroça da saudade. A emoção de uma magnífica viagem ao mundo das recordações. Amor de primavera em chuvas de verão. Você foi a brincadeira que virou loucura. Uhul! Foi um caso passageiro que durou mais tempo. DJ Tom Máximo. Uma história que ficou. O melhor DJ. Saudade. O melhor. A mentira que acabou por se tornar verdade. O problema é que apesar de não. Nossa amiga Nádia. Ele se ajuda com o Daniel. Um abraço pra você, ouviu, Nádia? Já fiz. E o seu irmão está aqui com a gente. E até sabendo que você não vem, eu te espero. DJ Igor, Rigério. Eu preciso desse amor pra ser considerado pelo Tom e pra viver. Aqui. Diz aí. Não esqueço de você. E sei que nosso amor não vai ficar assim. Se você quiser tentar, eu estou abrindo. Estou morrendo de quê? Saudade. Parecia um sonho. A gente fica junto. Uhul! Andar a pé na chuva. Sem medo de amar. Lembra de tudo que vivemos, das tardes de domingo, da mágica no olhar. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu você voltar, vai passando. Meu amigo Nino, da Feira do Barreiro. Sei. Isso aqui. O cabeção, chegou mais um. Não dá. Ficar sem você não dá. Como é que é? No porta-retrato, a gente se abraçando. Leandro da Van. Difícil. O Tete é o Wallace. Só na manhã. Te amo. Sei que ainda me ama. Bateu saudade, chama. Eu volto pra você. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. E aí? Vai passando o tempo e eu não sei. É pra machucar esse coração aí? Lá, hein? Não dá. Mais uma. Ficar sem você não dá. O que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? DJ Will e a Regiane, um abraço! E além do meu corpo, meu coração fica louco. Meu amigo Júlio Regi lá do Tapanã, DJ Tom. Ainda mais. Meu parceiro de Nilson, até ele é Lete. Hoje curtida luxuosa, obrigado! É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra... Pô, caiu na brecha! Arriscando ainda. Cadê o teclado virtual? Meu amigo parceiro Toninho! Alô, Toninho! Alô, Bolinho! Eu não tenho medo de amar. Oi? Mas tenho da sua. Meu parceiro Falcão de Luxo, ele falou: tô mais pálvora! Problema sem solução. Para Falcão! Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas. Esse é o garçonete Adriano, chega aqui com o bigodinho. Olha o bigode, meu irmão. Eu não tenho medo de amar, José. Mas tenho da solidão. Ai. Tão difícil pra explicar. José já tem um barco já na mão do bigode. Mas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Alô! Jussi. Por matar meu desejo com os teus beijos, numa ânsia louca te faço minha mulher. Quero ser seu dono toda essa noite, me cansar de gozo nos seus açoites, entregar meu corpo, fazer o que você quer. Joane, junto com seu pai vereador, está aqui com a gente. Um abraço aqui no Tom. Aqui a fantasia de amor com você. Pra não perder tempo nesse CD. DJ Toma. Vou caminhando nas ruas pensando em você. Nesses momentos que a gente consegue se ver. Meu parceiro Johnny da Chute Certo. Você me diz. Aí, Johnny. Um abraço pra você e toda a galera da Chute Certo. Isso é fechado com o homem do alô. E fechado, fechado, meu amigo. Quer mais. É a Chute Certo na parada, meu irmão. Segura. Eu me pergunto afinal o que sou pra você. Amante ou nada além de um... É o chocolate que tá aumentando o som hoje. Oi. Você se entrega pra mim. E aí, Jaguinho? Com hora certa pro fim. Depois me diz, a até amanhã e vai. Alô, Harold! Eu queria ser bem mais. Lá da Inter de Milão. Que amante. Foragido. Quero ter você o tempo todo. Eu queria ser bem mais. Viu, parceiro Rogério de Marituba? Junto contigo. Do Digo Auto Peças. Aí, Rogério de Marituba, é nós, papito. Aqui eu conto as horas que faltam pro dia que vem. Não quero mais dividir esse amor com ninguém. Nosso abraço aí a Mel e a Raul. Fico Anete, Gil. No que você e a Núbia. Dizer. Aí, Dudu. Jardim Brasil. Na Mário Cova. Aqui. Matou, homem quis saber. Como machuca meu peito a dor de esperar. De Nelson, do Begola e a Drica, de poder te abraçar, a Drica da Vodka. Quero você só pra mim, sem hora certa pro fim. Não quero ouvir você dizer adeus. O que é que você queria? Eu queria ser bem mais. DJ Ralph tá na área, meu irmão. Que amante. Renato. E aí, Renato? Duas taças brindando. Ai, um amor desfeito. Aí, Marcelo Henrique. Coloca o tacacá do Renato na área. A saudade desse grande amor. Os meus olhos buscando. Esse é o tacacá do Renato. Moreno, o melhor. Se fez tão pequeno. Diante este sonhador. Oi! Oh, oh. Yeah, yeah. Mais pálvora, Falcão! É que agora há pouco. Calma, menininho, não te amestrua, já te vi. O simples bilhete que peguei. Mantendo esse calmo. Que fomos amantes e somente nós. Fomos cúmplices nos nossos lençóis. Fomos. Meu amigo Léo. Também infiéis. Maíla. Aí dos manos da saudade também. Alô, Grudalhão Daniel. Me surpreendeu. Você quem voou e quem ficou. Olha aí o tucano, meu irmão. Yeah, yeah. Oh, oh. Você quem voou e quem ficou. Fui eu. Duas taças trincadas. Choram o meu pranto. Até minha viola não doeta mais. Hoje as cores confundem os meus olhos turvos. Hoje eu sei, meu amor. Atenção, garçonete Adriano chega aqui. Passageira Maria. Agora, aqui ao lado. Traz um balde pra ela, um pacote. Oh, oh. Traz tudo. Júlio Potência é o nome da emoção. É que agora há pouco. Olha aí, Dorival. Nosso parceiro Júnior. Lá do Dinossauro. É Dinossauros Clube. Isso aqui comigo. Alô, Júnior e a gente. Cúmplices nos nossos lençóis. Fomos tão fiéis. Tami. Também infiéis. Baixa Maria. Simplesmente tímidos na situação. É que o coração. Sargento Raio. Me surpreendeu. Você quem voou e quem ficou fui eu. Yeah, yeah. Oh, oh. Você quem voou e quem ficou fui eu. mais você uma. Quem voou e quem ficou foi mais eu. Uma. Yeah. Esse amor que trago em mim, eu não sei se é certo. Encontrei o meu jardim em pleno deserto. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo. Um abraço aí, o Romero de Salinas. Vamos aí, Davan. Isso aqui com a gente. Já não posso controlar esse sentimento. Cada dia aumenta mais o meu sofrimento. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Quero gritar o seu nome, DJ Tom, todo o meu coração. Dia 9 de novembro. Quero mostrar o lançamento da Dona da Noite, o novo visual da carroça. E o Tom Máximo já não sei vai tocar em áudio e vídeo pra chamar o baú de luxo. Você quer saber como é que vai ser? Quer saber como é que vai ser o baú? O baú vai ser assim, ó. Lúcio CDs, aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. Meu amigo Dan, isso aqui deu bem comigo. É o cara que vai editar os vídeos pro Tom. O sol já se esconde nos montes. A noite não tarda a chegar. Vai ser assim. E lá bem distante eu vejo. E aí, Nogueira? O céu se encontrando com o mar. Eu fico em silêncio esperando rever meu amigo voltar. Baú de luxo em áudio e vídeo. Que tantas vezes eu vi cantar, tentando afastar a tristeza que mora no seu olhar. Um dia fingindo alegria, sorrindo ele me perguntou se a felicidade. Meu amigo Daniel lá de Joanes, isso aqui também junto com seu paizão vereador, isso aqui com a gente, um abraço. Alô Renato, Renato do Tacacá do Renato. Foi procurar o amor. Só na mão. E eu continuo a esperar. E o bacamal de nega pê. Mas não sei se vai voltar, pois o seu lenço encontrei boiando nas águas. Baú de luxo vai ser tocado assim, ó. Se escrevem poemas de amor nesse mundo. Ainda se fala de flores na face da terra. Bora, mochila! Já não brincam mais de soldados na guerra. Eu acho que o homem ainda é criança no fundo. Mas hoje entendi que isso tudo são coisas que a gente só vê vivendo juntos. Ah, ah, meu amor, lá dentro de mim fiz pra nós dois um mundo assim. Acho que ainda se pode viver de amor. Ainda gostamos de andar de mãos dadas na rua. Ainda curtimos namoro olhando a lua. O grande Neguinho, Debson Ney. Sabemos que nossas promessas não passam de planos. Mas vale viver essa vida nesse doce engano. Por isso eu digo, menina,

caixota. Tá batendo bochecha com bochecha. Oi. Fostes pela estrada do mundo, e eu não sei dizer se ainda vou viver. Minha amiga Cíntia, ela já pinga dos sem limites. Em meus lábios um beijo e o desejo de abraçar-te querendo. Quantos estão na área, meu? Sabes, não sabes. E aí, David? Te quero. Te quero. Fico a pensar. Meu amigo Wanderson, te espero. E aí, Wanderson? Sabes, não sabes o quanto. A roça é fértil. Wanderson tá excluído, é? Fico a pensar. Ah, é? Quanto tempo te espero. Tá de gancho, Wanderson? Cantarei, pois posso até olvidar-te. E um grande amor não pode morrer assim. Quase a sonhar, sinto que estás a meu lado. E um sonho assim também não pode morrer. Isso é saudade no cachorro. Flavinha de luxo aqui aos seus ouvidos. Fala, filha. Quero dizer, só se for agora, que na minha vida só você, querido, eu quero ter. Patrick, o homem do chapéu, é a nossa comitiva. Para nós dois, o mundo inteirinho de muita paz. Para o nosso amor, meu amigo DJ Marcelo. Olha aí, Dorival. DJ Marcelo, lá do grupo Aparelhagem e DJ das Antigas. Isso aqui com a gente. Um abraço pra você, viu, Marcelo? Este é o primeiro país. Marcelo, saudade. O homem é bom. O homem é o melhor. Querido, apaixonado. Você também está. A Tati, a Tami, noite inteira, amor. E a Sussu, as Marias de luxo agora. Você nasceu pra mim. Eu pra mim. Milton Danaro, Renatinha, Rose. E o Raio. E da hora, amor, que eu te conheci. Agora. Ouça esta melodia que está tocando. Veja. Olha, tem os CDs. O Lúcio Campos. Lúcio Campos. Lúcio Campos. Esse na cidade. É o primeiro baile da nossa vida. E o maluquinho já bateu a meta. Estou te amando. Nossa parceira Ingrid Bronze tá na área. Bora, Ingrid. Apaixonada estou. Você também está. A noite inteira, amor, vamos dançar. Você nasceu pra mim. Eu pra você nasci. Bendita hora, amor. Mais uma só pra recordar. Meu amigo Flávio, da Shell, e sua esposa Mônica. O seu beijo quente. tristeza. Tristeza e saudade não vai existir. E a galera do este amor tão Bruno Orá? Isso aqui. E aí, Atila? Dois. O Velha Guarda é o nome da emoção. Meu calor. Cléo Silmar. E todo seu é o amor que sonhei. Isso é o que é. É o amor. Carroça da Saudade, da Ilha do Marajó. Luxuosamente chega pra vocês. Mochila dos cachorrões, isso aqui deu meio. E tá sendo todo açaí, pai Deva, tá na área. Daqui a pouquinho, Tomás e Mesquita. Deve ser importante. Eu sou filho do Raimundo. E aí, farofa? E da Dona Maria. Lá na boca. Da boca do Amazonas. Quero sair pra conhecer. Tenho vontade a ser gente, ser grande como o país, do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser americano do sul. Americano. Um abraço aí, Eclícia, Mônica, né, farofa? Eu sei que um dia minha vez vai chegar. Olê, meu cumpadre, deixa eu dar um abraço com muito carinho. Meu grande parceiro, meu conterrâneo Preto, grande suboficial da Marinha. Tá aqui com a gente, grande Preto, lá do Barracão da Saudade, irmão do Bibico. Alô, Preto! Um abraço no você, meu irmão. Essa aqui do ladinho com os Josias. Tá passando o Falcão, o homem da pólvora sempre. Aqui. Alô, Falcão! Nós já sabe o português. Quero ser importante, importantíssimo. Eu sou filho do Raimundo, Falcão do Silva e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Da Cabálvora, Falcão do Silva. Quero sair pra conhecer. Meu amigo Tota, um abraço pra você, garoto! De um dia ser gente. Meu amigo Crâncio e o Marcos, também! Do Oiapoque ao Chuí, eu me orgulho de ser americano do sul. Americano. Mais uma! Pra ficar no CD do Tomásio! Luxuosa carroça da saudade.